encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei. Me guiará, basta que me toque.